Fecheiro 25, Hemmingford, Minnesota, 1930-1931. Os Nielsen vivem numa moradia ao estilo colonial, que tem 2 andares e está pintada de amarelo, com persianas pretas e um longo caminho de laje até à porta da frente. A casa situa-se numa rua tranquila, a vários quarteirões do centro da vila. Lá dentro, o piso térreo é um círculo. Uma sala de estar espaçosa, à direita, dá para a cozinha nas traseiras, a qual tem passagem para uma sala de jantar, por onde se regressa ao vestíbulo. No piso de cima tenho um quarto amplo, só para mim, pintado de cor-de-rosa, com uma janela com vista para a rua e até uma casa de banho privativa, com uma grande banheira de porcelana, azulejos cor-de-rosa e uma cortina branca e alegre, debruada à cor-de-rosa. Mr. e Mrs. Nielsen tomam por garantido coisas com que eu nunca ousei sequer sonhar. Todas as divisões têm condutas de ar em ferro, com relevos pintados a preto. E mesmo quando ninguém está em casa, a caldeira continua a funcionar. Pelo que, quando chegam à casa de trabalho, não têm de esperar que a casa aqueça. Uma mulher chamada Bess limpa a casa e trata da roupa, uma vez por semana. O frigorífico está cheio de leite, ovos, queijo e sumo. E Mrs. Nielsen repara no que gosto de comer e compra mais. Aveia para o pequeno almoço, por exemplo, e frutas, incluindo exóticas, como laranjas e bananas. Encontro aspirina e uma embalagem de pasta de dentes na farmácia da casa de banho e toalhas limpas no armário do corredor. De 2 em 2 anos, segundo me explica Mr. Nielsen, ele troca de carro por um modelo mais recente. Aos domingos de manhã vamos à missa. A igreja luterana de Hemmingford é diferente de qualquer lugar de oração que eu alguma vez tenha visto. Trata-se de um edifício branco e simples, com um campanário, janelas góticas, bancos de carvalho e um altar desornado. Os rituais parecem-me reconfortantes, os hinos reiterados, os sermões pregados pelo reverendo de modos brandos e ombros descaídos, que se concentram na decência e nas boas maneiras. Mr. Nielsen e outros paroquianos resmungam por causa do organista, que ou toca tão depressa que temos de atropelar as palavras, ou tão devagar que as canções se tornam hinos fúnebres e que parece nunca levantar o pé do pedal. Mas, na verdade, ninguém chega a protestar realmente. Todos se limitam a arquear as sobrancelhas, olhando uns para os outros, a meio de uma canção, e depois encolhem os ombros. Gosto do princípio de que toda a gente está a dar o seu melhor e de que devemos simplesmente ser amáveis uns para os outros. Gosto do café com bolo de amêndoa e bolinhos de canela que é servido na sacristia. E gosto de estar associada aos Nielsen, que parecem ser considerados cidadãos bons e decentes. Pela primeira vez na minha vida, o brilho da aprovação de outras pessoas chega a tocar-me e até a envolver-me. A vida com os Nielsen é calma e ordeira. Às 5:30 da manhã, 6 dias por semana, Mrs. Nielsen prepara o pequeno almoço para o marido. Regra geral, ovos estrelados e torradas. E ele sai para ter a loja aberta para os agricultores às 6. Eu preparo-me para ir para as aulas e saio de casa às 7:45. Faço a caminhada 10 minutos até o edifício da escola, que é de tijolo e alberga 60 crianças separadas por anos. No meu primeiro dia nesta escola nova, a professora do 5º ano, uma turma de 12 alunos, Miss Buskowski, pede-nos que nos apresentemos e listemos um ou dois dos nossos passatempos. Eu nunca ouvi falar de passatempos. Mas o rapaz que responde antes de mim diz que gosta de jogar beisebol e a rapariga antes dele diz que coleciona selos. Pelo que, quando chega a minha vez, digo costurar. Que maravilha, Dorothy! Exclama Miss Buskowski. E o que gostas de costurar? Sobretudo roupa, digo à turma. Miss Buskowski sorri-me com um ar encorajador. Para as tuas bonecas? Não, para senhoras. Ora, mas que bem, diz ela num tom demasiado alegre, que me faz perceber que provavelmente a maior parte das crianças de 10 anos não costura roupas para senhoras. E assim começo a adaptar-me. Os meus colegas sabem que vim de outro sítio, mas com a passagem do tempo e um esforço deliberado, perco todo o sotaque. Reparo no que as raparigas da minha idade vestem, nos penteados que usam e no tema das suas conversas. E esforço-me muito para banir aquilo que me distingue, para fazer amigos, para me enquadrar. Depois das aulas, às 3 da tarde, vou diretamente para a loja. O armazém dos Nielsen é um grande espaço dividido por corredores, com uma farmácia ao fundo, uma secção de doces à frente, roupas, livros e revistas, shampoo, leite e vegetais. Cabe-me tratar da reposição das prateleiras e ajudar a fazer o inventário. Quando há muita clientela, ajudo também na caixa registadora. Do meu lugar, atrás do balcão, vejo o desejo no rosto de algumas crianças, as que deslizam para dentro da loja e ficam em frente à secção dos doces, a fitar os chupa-chupas às riscas, com uma gana de que me lembro muito bem. Pergunto a Mr. Nielsen se posso usar o meu salário para de vez em quando dar um repousado a uma ou outra dessas crianças. E ele ri-se. Fica ao teu critério, Dorothy. Não vou descontar-te do ordenado. Mrs. Nielsen deixa a loja às 5 para ir começar a preparar o jantar. Por vezes vou com ela, outras fico e ajudo Mr. Nielsen a fechar o estabelecimento. Ele sai sempre às 6. Ao jantar, falamos acerca do tempo, dos meus trabalhos de casa e da loja. Mr. Nielsen é membro da Câmara de Comércio e é frequente as conversas incluírem discussões de iniciativas e planos para estimular o negócio nesta economia desregrada, como ele lhe chama. Mr. Nielsen fica até tarde sentado à escrivaninha da sala, a rever os livros mestre da loja, enquanto Mrs. Nielsen nos prepara os almoços do dia seguinte, arruma a cozinha e se entretém com tarefas domésticas. Eu ajudo a lavar a louça e a varrer o chão. Quando as tarefas chegam ao fim, jogamos às damas ou às cartas e ouvimos rádio. Mrs. Nielsen ensina-me a bordar. Enquanto vai fazendo almofadas elaboradas para o sofá, eu dedico-me a uma coberta floral para um banco. Uma das minhas primeiras tarefas na loja é ajudar a decorá-la para o Natal. Eu e Mrs. Nielsen trazemos da cave caixas cheias de bolas de vidro, adornos de porcelana, fitas e cordas com contas brilhantes. Mr. Nielsen manda os seus dois moços de entregas, Adam e Thomas, aos arredores da vila a bater uma árvore para pôr na montra. E passamos uma tarde a colocar grinaldas verdes com laços vermelhos aveludados por cima da entrada da loja e a decorar a árvore, a embrulhar caixas vazias com papel prateado e a envolvê-las com laçarotes às pintinhas e fio de seda. Trabalhamos lado a lado. E Mrs. Nielsen vai-me falando da sua vida. É sueca, embora ninguém o adivinhasse. Descende de ciganos de olhos escuros, que foram da Europa Central para Gotemburgo. Os seus pais morreram e os seus irmãos dispersaram-se. Está casada com Mr. Nielsen há 18 anos, desde que ela tinha 25 e ele estava no início dos 30. Pensavam que não poderiam ter filhos, mas há 11 anos ela engravidou. A 7 de julho de 1920, a filha deles, Vivian, nasceu. Quando é que disseste que fazias anos, Dorothy? Pergunta-me ela. 21 de abril. Com cuidado, ela passa uma fita prateada pelos ramos de trás da árvore, ficando com a cara ocultada. Depois comenta. Vocês são quase da mesma idade. O que aconteceu? Risco. Mrs. Nilsson nunca tinha referido a filha. E presinto que se não lhe perguntar agora, poderei não ter outra oportunidade. Ela ata a fita a um ramo e baixa-se para procurar outra. Prende a ponta da nova fita ao mesmo ramo para que pareça contínua e dá início ao processo de a enredar. Quando tinha 6 anos, ficou com febre. Julgamos que era uma constipação. Pusemo-la de cama, chamámos o médico. Ele disse-nos que devíamos deixá-la descansar, dar-lhe muitos líquidos, os conselhos do costume. Mas ela não melhorou. E depois, a altas horas da noite, ficou delirante. Estava mesmo louca. E nós voltámos a chamar o médico, que lhe observou a garganta e viu as manchas reveladoras. Nós não sabíamos o que era aquilo, mas ele percebeu logo. Levámo-la para o St. Mary's Hospital, em Rochester, onde a puseram de quarentena. Quando nos disseram que não havia nada que pudessem fazer, não acreditámos, mas era só uma questão de tempo. Abana a cabeça como que para se livrar daquela recordação. Penso que deve ter sido muito difícil para ela perder uma filha. E penso nos meus irmãos e em Maisie. Temos muita tristeza dentro de nós, eu e Mrs. Nilsson. Condoo-me por ela e por mim. Na véspera de Natal, sob uma neve ligeira, vamos os três a pé até à igreja. Acendemos velas na árvore de 6 metros ao lado do altar. Todas as crianças louras, luteranas, acompanhadas pelos pais e avós, com livros de salmos abertos, o reverendo a pregar um sermão tão elementar como a história de um livro infantil, uma lição de caridade e compaixão. As pessoas passam grandes carências, diz ele à congregação. Se tiverdes algo para dar, dai. Sede o melhor que podeis ser. Fala acerca de algumas famílias em crise. O criador de porcos, John Slattery, perdeu o braço direito num acidente com uma debulhadora. Precisam de enlatados e de qualquer mão de obra que possamos dispensar, enquanto tentam recuperar a quinta. Mrs. Abel, de 87 anos, já está cega de ambos os olhos e vive completamente sozinha. Se tivéssemos a bondade de lhe dedicar umas horas por semana, ela ficaria muito agradecida. Uma família de 6 pessoas, os Grote, passa grandes dificuldades. O pai está desempregado. Há 4 crianças pequenas, a que há um mês se juntou um recém-nascido prematuro, agora adoentado, e a mãe não consegue levantar-se da cama. Que triste, murmura Mrs. Nilsson. Vamos juntar um cabaz para enviar a essa pobre família. Ela não está a par do meu passado naquela casa. Para ela, aquelas pessoas são apenas mais uma calamidade distante. Depois da missa, voltamos pelas ruas tranquilas. Parou de nevar e está uma noite límpida e fria. Os candeeiros a gás emanam círculos de luz. À medida que nos aproximamos da casa, vejo-a como se fosse a primeira vez. A luz do alpendre a brilhar. Uma grinalda verde na porta. A morada de ferro preto e o acesso bem limpo de neve. Lá dentro, atrás de uma cortina, há um candeeiro a iluminar a sala de estar. É um sítio agradável para onde voltar. Um lar. De 15 em 15 dias, às quintas-feiras, depois do jantar, eu e Mrs. Nilsson juntamo-nos a Mrs. Murphy e a 6 outras senhoras para fazermos uma manta de retalhos. Encontramo-nos na espaçosa sala de estar da senhora mais abastada do grupo, que vive numa grande mansão vitoriana nos arredores da vila. Sou a única criança numa sala cheia de mulheres e sinto-me logo à vontade. Trabalhamos todas numa manta, com um molde e um tecido trazido por uma das participantes. Assim que esta estiver terminada, passamos para a seguinte. Cada manta demora cerca de 4 meses a acabar. Fico a saber que foi este grupo que fez a manta que tenho na cama do quarto cor-de-rosa. Chama-se Grinalda Irlandesa, com 4 íris roxas de caules verdes a unirem-se no meio, sobre um fundo preto. Um dia também faremos uma manta para ti, Dorothy, diz-me Mrs. Nilsson. Ela começa a guardar restos de tecido da loja. Todas as tiras vão para uma arca que tem o meu nome. Falamos disso ao jantar. Uma senhora comprou 9 metros e 60 centímetros de um lindo calicô azul e eu guardei dos 40 centímetros que sobraram, conta-me. Já decidi que padrão vou querer. Uma aliança de casamento dupla. Uma série de círculos interligados, feitos de pequenos retângulos de tecido. Todos os meses, numa tarde de domingo, eu e Mrs. Nilsson polimos as pratas. De uma gaveta profunda do armário da sala de jantar, ela tira uma caixa pesada de mogno que contém os talheres que a mãe lhe deu como presente de casamento. Foi a sua única herança, diz-me. Tirando as peças, uma a uma, dispõe-nas sobre panos de cozinha, em cima da mesa. Enquanto eu vou buscar 2 taças de prata, que estão sobre o lintel da lareira da sala, 4 candelabros e uma bandeja do aparador. E do seu quarto, uma caixa com dobradiças que tem o seu nome, Viola, gravado numa caligrafia intrincada na tampa. Usamos uma pasta pesada, cor de lama, guardada num frasco. Alguns pincéis pequenos e retesados, água e muitos trapos. Certo dia, estando eu a polir uma concha muito trabalhada, Mrs. Nilsson aponta para o espaço entre as suas clavículas e, sem olhar para mim, sugere. Podíamos limpar isso, se quisesses. Toco no fio que tenho no pescoço, seguindo com o dedo até à cladar. Levo as 2 mãos à parte de trás e abro. Usa o pincel, com cuidado, diz-me. Foi a minha avó que me deu, conto-lhe. Ela olha para mim e sorri. Água morna também. À medida que passo o pincel pelo fio, vejo-o a transformar-se de um cinzento baço para a cor de ouro-pele. A cruz celta, cujos pormenores estavam obscurecidos pela sujidade, recupera a tridimensionalidade. Pronto, diz Mrs. Nilsson, depois de eu ter enxaguado e secado o colar, pondo-o de novo ao pescoço. Muito melhor. E apesar de não me fazer perguntas acerca do pendente, eu percebo que é a sua forma de reconhecer que lhe dou importância. Certa noite ao jantar, estando eu a viver em casa dele já há alguns meses, Mr. Nilsson diz: Dorothy, eu e Mrs. Nilsson temos uma coisa que gostaríamos de discutir contigo. Penso que Mr. Nilsson vai falar da viagem que têm planeado fazer a Mount Rushmore. Mas ele olha para a mulher, que me sorri, e eu percebo que se trata de algo diferente, algo mais importante. Quando vieste para o Minnesota, chamavam-te Dorothy, diz ela. Será que tens um grande apego a esse nome? Nem por isso, respondo, incerta quanto ao que estará a passar-se. Tens noção do lugar que a Vivian ocupava na nossa vida, não tens? Pergunta Mr. Nilsson. Assinto com a cabeça. Bom, Mr. Nilsson espalma as mãos sobre a mesa. Ficaríamos muito felizes se adotasses o nome de Vivian. Consideramos-te como nossa filha. Ainda não oficialmente, mas começamos a ver-te dessa maneira. E esperamos que tu estejas a começar a ver-nos como teus pais. Fitam-me com um ar expectante. Não sei o que pensar. Aquilo que sinto pelos Nilsson, gratidão, respeito, apreço, não é bem igual ao amor de uma criança pelos pais. Ainda que eu também não tenha a certeza de conseguir definir o que será esse amor. Estou contente por viver com este casal amável, cujos modos tranquilos e modestos tenho começado a compreender. Sinto-me grata por me terem acolhido. Mas também não passa um dia sem que me dê conta de quão diferente deles sou. Não são a minha família, nem nunca o serão. Também não sei o que sinto em relação a adotar o nome da filha deles. Não sei se serei capaz de suportar esse fardo. Não a pressionemos, Hank. Virando-se para mim, Mrs. Nielsen diz: demora o tempo que precisares. E depois diz-nos: decidas o que decidires, terás sempre um lugar em nossa casa. Vários dias depois, enquanto estou a reabastecer prateleiras no corredor da comida enlatada, ouço uma voz masculina que reconheço, embora não consiga lembrar-me de quem possa ser. Empilho o resto das latas de milho e ervilhas na prateleira à minha frente. Pego no caixote de cartão vazio e levanto-me devagar, tentando determinar quem será, sem ser vista. Tenho algumas belas peças para negociar, se estiver interessado, diz o homem a Mr. Nielsen, que está atrás do balcão. Todos os dias chega gente à loja com justificações para não pagar, pedindo fiado ou oferecendo outros bens em troca. Parece que todas as noites Mr. Nielsen leva para casa algo de um cliente: uma dúzia de ovos, um pão suave e achatado norueguês chamado lefse, um cachecol tricotado. Mrs. Nielsen revira os olhos e exclama: céus! Mas não se queixa. Acho que sente orgulho dele, por ser bondoso e por ter meios para poder sê-lo. Dorothy? Viro-me e com algum espanto apercebo-me de que se trata de Mr. Byrne. O seu cabelo acobreado está baço e descuidado e tem os olhos raiados de sangue. Pergunto-me se andará a beber. O que estará a fazer aqui no armazém de uma vila a quase 50 quilómetros da sua? Bem, que surpresa, diz ele. Trabalhas aqui? Aceno com a cabeça. Os proprietários, Mr. e Mrs. Nielsen, acolheram-me. Apesar do frio de fevereiro, há suor a escorrer pela têmpora de Mr. Byrne. Ele limpa-o com as costas da mão. E então estás contente com eles? Sim, senhor. Pergunto-me por que estará a comportar-se de forma tão estranha. E como está Mrs. Byrne? Pergunto, tentando mudar de tema e fazer conversa de circunstância. Ele pestaneja várias vezes. Não soubeste? Peço desculpa. Abanando a cabeça, ele explica: ela não era uma mulher forte, Dorothy. Não aguentou a humilhação. Não conseguia pedir favores. Mas o que poderia eu ter feito de maneira diferente? Penso nisso todos os dias. O seu rosto contorce-se. Quando a Fanny se foi embora... A Fanny foi-se embora? Não sei porque estou surpreendida, mas estou. Umas semanas depois de ti. Chegou uma manhã e disse que a filha, que morava em Park Rapids, queria que ela fosse viver consigo, pelo que tinha decidido partir. Tínhamos perdido todas as outras, sabes? E acho que a Lois não aguentou a ideia de... Passa a mão por toda a cara, como se tentasse apagar as próprias feições. Lembras-te daquela grande tempestade do inverno passado? Foi a 13 de fevereiro. Bem, a Lois saiu para o meio da tormenta e continuou a andar. Encontraram-na morta e gelada, a uns 6 quilómetros de casa. Quero sentir compaixão por Mr. Byrne. Quero sentir alguma coisa, mas não sou capaz. Lamento, digo-lhe. E de certa forma lamento. Lamento que ele tenha a vida arruinada. Porém não consigo invocar qualquer sentimento de pena por Mrs. Byrne. Lembro-me dos seus olhos frios e do seu esgar perpétuo, da forma como se recusava a ver-me como algo mais do que um par de mãos, dedos a segurar uma agulha em linha. Não estou satisfeita por ter morrido, mas não lamento que tenha desaparecido. Ao jantar, Comunico aos Nilsson que aceitarei o nome da filha deles. E nesse momento, a minha antiga vida termina e começa uma nova. Ainda que me custe acreditar que a minha sorte vá durar, não tenho quaisquer ilusões quanto ao que estou a deixar para trás. Por isso, quando vários anos depois os Nilsson me dizem que querem adotar-me, concordo prontamente. Tornar-me-ei filha deles, embora nunca venha a conseguir tratá-los por pai e mãe. A nossa afiliação parece demasiado formal para isso. Não obstante, doravante, passa a ser claro que lhes estou associada. São responsáveis por mim e cuidarão de mim. À medida que o tempo avança, vai sendo cada vez mais difícil lembrar-me da minha verdadeira família. Não tenho fotografias, cartas, nem sequer livros dessa vida anterior. Só a cruz celta da minha avó. E se bem que seja raro tirar a Cladach, ao ficar mais velha não consigo deixar de perceber que a única peça que me une à minha família biológica provém de uma mulher que impeliu o único filho e a família dele a partirem num barco pelo oceano fora, sabendo perfeitamente que o mais provável seria nunca mais voltar a vê-los.